ator. Seja na mão ou no cenário, seja onde for, não me abalo como for, peço a paz. Porra, mano, tô aqui mixando esse barato aqui, mano, esqueci de ligar pro naipe. Vou ligar agora, vai. Esse maluco não tá em casa não, mano. Pô, tentar de novo, vai. Ô, oh, e aí, sinistro? Como tá, mano? Tô a pampa, né, mano? Porque não tá muita pampa se pau ser, né? Porque tô ligando aí direto, ninguém atende. Não, até tô ligado, mano. É que, pô, aconteceu uma pá de fita, tá ligado? Uma pá de desacerto aqui no barraco. Já tô ficando meio que desesperado, mano. No trampo lá, milhou, tá ligado? E, porra, passa uma pá de coisa na cabeça, uma pá de besteira na mente nesses horários aí. E pior que é, parece que é tudo os baratos acontece tudo quando você menos imagina, mano. Mano, após uma tempestade sempre vem a brisa leve, né? Não desespera não, truta. Que dificuldade, problema, todo mundo tem, você tá ligado, né? Não, até tô ligado, mano, que todo mundo tem, mas até você não vê bater na sua porta, tá ligado? Você não bota uma fé que o barato é real. Aí quando você vê que o bagulho é quente mesmo, mano, aí que você porra, mano, você olha e fala, caralho, mano, olha que situação que eu me encontro, mano. Quantas vezes, truta, eu me pego olhando pro espelho assim, mano, escorrendo lágrima no rosto, mano. E bato na cara, falo, pô, mano, você é homem, você escolheu isso pra você, mano. Então, vai que vai, mano. Seja homem agora, vá até o final, tá ligado? E é nesses momentos que você começa a pensar aquelas fitas, né, mano? Então, é a hora que você desacredita de tudo, que você sempre botou fé. Chega até a duvidar se realmente tem um Deus que olha pela gente, tá ligado? Aí, truta, pega a cabeça que a verdade é uma só. O que tiver que ser, será.